Olhar, o tênis Swish que não põe a gelo. Tênis Swish que não põe a gelo. Tênis Swish que não põe a gelo. Tênis Swish que não põe a gelo. Tênis Swish que não põe a gelo. Ofereci um brinde, prove do feeling. Não tenha medo e cai nesse blunt. Atrás do Irish Pub, em casa tem mais desse skunk. A night há de ser punk. Cicatrizes no pulso mostram que ela já passou por piores crises. Surte como se fosse um som de Bjork. Um cisne de luto, os pais dizem que é coisa de jovens. As drogas machucam, mas os pés batem tão forte. É por isso que a gente transa no primeiro encontro. O céu caiu e a gente dança em meio aos escombros. Como se fosse Flávia, dias e noites de amor e guerra. Não vi as cores, a dor me cega, me traz lágrimas. Uma mulher atravessar em minhas pálpebras. Eu quero gritar, peço que vá, mas tem uma mulher atravessar em minhas cordas vocais. Quero partir, não vejo a porra do cais. Além do abismo do teu colo, molho peixe, tempera essa noite sem prólogos. Cola em mim, choro nos teus seios feito magma. Vesúvio em colapso, pecado de baixo. Pessoa é tão baixo quando duas mulheres pecam. Universo em expansão, é teu espectro. No espelho convexo, te espero no ponto. Espero que o mercado ainda esteja aberto. Nunca te vi como os teus olhos me veem. Ao ver teus dedos em volta de mim, cala o frio, berra o mar. Nós no cio à beira-mar, desce o fino e beija mais. Bebi na praia o sumo do suco filtrado. No jazz ao tempo nublado, contemplo nos jatos. Foi Nora Jones e Cheverry. Não sei se tu sabes, mas ando pensando tanto em ti. Não sei se tu cabes nessa minha cama de vida. Só que pena que tu partes.